jogadores tentam tomar posição, elemento ali fora da meia-lua. Agora vai, 36. Vai partir Arce, pé direito, ele e o Elton. Partiu Arce, pé direito, partiu, bateu. Se outro Vasco deu a saída, o Palmeiras tomou a bola com o Magrão. Ele partiu, seguiu, aproveitou o rebote para fazer 2-0. O jogo começava a ficar igual, o Vasco começava a melhorar no jogo. Em um minuto e meio, o Palmeiras mudou a história desse primeiro tempo.